10 às 7. Deixou teu cheiro na minha pele. Meu quarto ficou tão carente. Minha mente não te esquece. Você é minha nova bad. Sempre que desaparece. As paredes parecem falar. O silêncio quase me surtece. Quero aquele sol da manhã que atravessa a cortina e ilumina a maçã da sua cara linda. Pra eu te fotografar com a minha retina. O gosto que você deixou na minha boca tatuou. De jeito doce, quem dera eu fosse alguém que você chama de amor. Alguém que você também não consegue esquecer. Ah, ah, ah, ah. Deixou a minha casa às 7. Deixou seu cheiro na minha pele. Meu quarto ficou tão carente. Minha mente não te esquece. Você é a minha nova bad. Sempre que desaparece. Mas esse quase é um quase. antigas. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Ibá, trilegal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. Que? Vou pra ti, baixo astral. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre. Tchau. Alô, turma do Bonfim. As guria tão triafim. Garupa, ô Bar João. Bela dona e chimarrão. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção. Do falcão cobertor de orelha pro frio e a galera no beira rio. Que? Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti. 1981, querida. 1981. Você não era nem nascida, vai? Não era. Já tô de volta, meu bem. Merry Christmas. Super Cidade. Oferecimento: Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Premogesso e persianas Caroline. Poliferro, qualidade e economia na medida certa. Sempre bela, sempre ao lado da sua beleza. E UniaSelv, o EAD nota máxima no MEC. Cidade. Você pediu. E nós vamos atender. Os bons tempos estão de volta. I Love. Anos 70, 80 e 90. A terceira edição do I Love na Trilhos será inesquecível. No pré-reveillon mais dançante de todos os tempos. No comando, DJ Jorge Silva e DJ Emerson. Sábado, dia 28 de dezembro, a partir das 22 horas. Ingressos 869-9805-4718. I Love Anos 70, 80 e 90. Você vai se surpreender. Apoio Cidade, a rádio que se inspira em você. A Poliferro constrói o futuro com você desde 1992 e a cada dia vira referência em soluções para a sua construção. A Poliferro aluga caminhões Munk, retroescavadeira e containers para proteger seu material de roubos e de chuvas. Além de toda a linha de ferragens, tem maquinários especializados para serralherias, marcenarias e muitos outros ramos. A Poliferro agora tem os produtos Makita, com facilidades imperdíveis. Venha conferir nosso Instagram, @poliferro. PHB, Poliferro desde 1992, construindo o futuro com você. A Sempre Bela tá sempre perto de você, com grandes marcas para o seu cabelo, pele, unhas, olhos, enfim, tudo para a sua beleza. Produtos de qualidade superior e super promoções semanais. Tem sempre uma Sempre Bela pertinho de você. Avenida São Sebastião, ao lado da Exatos, no calçadão da Marechal Deodoro, na Rua Riachuelo, na Álvaro Mendes, ao lado do Ideal, na Avenida Pinheiro Machado e agora na Caramuru, próximo do mercado. Delivery 99813-0052. Sempre Bela, sempre ao lado da sua beleza. Cidade. Super Cidade, o super-herói do seu rádio. Ótima tarde, DJ. Bom te ouvir, bom estar contigo na melhor sintonia. Andrade, que não lesou o Martins Supermercados na reta final, semana, começando aí, tá bom? Última semana do ano 2024 e temos aí um carrão te esperando dia 28 agora, um carrão Super Fiat Cronos, 0 km na promoção do Martins 51 anos, tá bom? Não tem app, faça download, faça seu cadastro, R$100 em compras acumulativas e participe. Hoje, segunda-feira, frios em oferta. Quem vai passar as ofertas, ele sabe tudo, meu top excelência, grande gente, Luciano, boa tarde. Boa tarde, DJ Jorge Silva, é isso mesmo, ouvintes da Rádio Cidade. Hoje, segunda dos fios, recheada de ofertas para você, cliente. Tem os presuntos Seara, sem capa de gordura, a R$24,99 o quilo. Pizza Seara Sabores, a R$14,99 a unidade. Linguiça tipo calabresa Seara, a R$23,90 o quilo, com o menor preço do planeta. Então, corra, aproveite, vem uma de nossas filiais, Eliseu Martins Supermercado, e confira todas as nossas ofertas especiais para você, cliente. Beleza, olha os cartões 3 vezes sem juros, Eliseu Card 6 vezes sem juros. Temos perus, temos cherry, as melhores bebidas para você estourar, brincar, com certeza, e festejar, tá bom? O seu Natal com fartura é aqui no Eliseu Martins, lembramos, tá bom? Dia 28 agora, sorteio do carrão 0 km, Super Fiat Cronos. Baixe o app Eliseu Clube, faça, tá bom? O download, cadastro, R$100 de compra, já participa do sorteio. Vai ser ao vivo no Instagram e você com certeza participando. Esse carrão já é seu, presente de Natal pra você. Eliseu Martins em festa, 51 anos, querem vocês o quê? 100% satisfeito com você, DJ. Cliente amigo, agradecemos sua presença, sua amizade e confiança dedicada durante esse ano que está terminando. Que as festas sejam um momento de harmonia e que o próximo ano possamos compartilhar juntos grandes momentos de alegria. Boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. São os votos da Motherflow, a sua madeireira florestal. A linha telefônica de sua empresa só dá ocupada, cai na caixa postal ou precisa de melhoria? Ligue para a Tecnotel 86 2107-6100. A Dentistas do Brasil Parnaíba é a sua clínica odontológica e sabe por quê? Porque ela se garante em fazer o seu implante, restauração, extração, próteses fixas e removíveis, dentadura, canal, facetas, limpeza, aparelho ortodôntico. É a Dentistas do Brasil cada vez mais especialista em garantir o seu sorriso na Pedro II, em frente à lotérica, ao lado do Eliseu Martins, 99409-0924. Dentistas do Brasil. A Clínica Diagnóstico Centro de Medicina Integrada possui serviços exclusivos em Parnaíba e região, além de exames de precisão e profissionais extremamente capacitados. A Clínica Diagnóstico possui equipamentos tecnológicos para melhor resultado do seu exame e agora conta com um novo e moderno equipamento de ressonância magnética, único na região. Para saber mais, WhatsApp 86-3321-1001. Clínica Diagnóstico. Responsável técnico, Dr. Carlos Eduardo, CRM 2915. A Premogesso traz um mundo de possibilidades para dar o melhor acabamento para a sua casa. Pensou em gesso e persianas? Premogesso e persianas Caroline. E você já sabe, né? Nosso atendimento está na Rua Horizonte, por trás do Banco do Brasil, da Pinheiro Machado. Forro em gesso, PVC, esquadrias, isopor para lajes, acartonado, vidros temperado, box para banheiro e muito mais. É na Premogesso. Agora por trás do Banco do Brasil. E a qualidade top de sempre. E o Zap 994-43-9184. Quer conquistar a sua liberdade sobre quatro rodas? Então venha para a Autoescola Parnaíba. Aulas práticas e teóricas com instrutores experientes e dedicados, prontos para ensinar você a guiar de forma segura e confiante. Turmas flexíveis e um ambiente acolhedor. Não perca tempo. Venha nos visitar e comece sua jornada rumo à habilitação. Autoescola Parnaíba, sua parceira na estrada da vida. WhatsApp 86-3322-2281. Magia da economia do Natal são as ofertas do açaí! Frango inteiro com miúdos, congelado, frango forte, peça quilo, 8,19. Óleo de soja lisa, garrafa 900ml, 8,15. Arroz branco tipo 1, rampinelli, pacote 1 quilo, 4,99. Ofertas válidas até 24 de dezembro nas lojas Açaí de Piauí. Natal Açaí, o preço baixo do Brasil. O fim de ano chegou e a Madeireira Delta preparou para você ofertas em todos os setores da loja. São linhas, caibros e ripas com até 30% de desconto. E tem mais, tábuas de muracatiara, angico, pequi e outras com até 20% de desconto. Venha aproveitar as melhores ofertas para a sua obra. Vem pra Madeireira Delta. Avenida João Batista Silva, 257, Bebedouro. WhatsApp 86 994 79 1869. Toda sexta-feira tem Cidade Mix na primeira sequência do Super Cidade. Oferecimento para sua construção ou reforma, Lino Construções. Material elétrico, hidráulico, material de base e acabamento, Lino Construções. É credibilidade, qualidade e aquele atendimento que só você merece. Agilize pelo Zap 86 994 25 1837. Lino Construções, na José de Moraes Correia, 3190, no Santa Luzia, próximo ao Balão da Delta. Cidade 87,5. Check this out. DJ Jorge Silva, para contratar 998054718. Olá, já estamos de volta por aqui, meu bem, na programação da sua cidade, na tarde da segunda-feira, começando os trabalhos da segunda e da semana por aqui, meu bem. Rádio Cidade. Planeta Diário. Oferecimento Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Premogesso e persianas Caroline. Poliferro, qualidade e economia na medida certa. Sempre Bela, sempre ao lado da sua beleza. E Uniasselvi, o EAD nota máxima no MEC. Cidade. Super Cidade. Direto da redação do Planeta Diário. As informações do mundo pop. Se liga aí. Planeta Diário. Uma boa notícia aí para os hermanos, né? Depois de quase um ano, a Argentina finalmente saiu da recessão, de acordo com os novos dados divulgados pelo país. O PIB argentino aumentou 3,9% nesse trimestre. E pela primeira vez em 16 anos, o governo está ganhando mais do que gasta, o que mostra uma recuperação econômica. Momento Aurélio, é o seguinte, todo país tem um ciclo econômico de quatro fases, né? É a fase da expansão, que é quando o PIB está crescendo, tem o pico, a fase do pico, que é com a diz respeito à capacidade produtiva e emprego pleno, tem a fase da contração, que é quando a taxa de juros sobe, e a recessão, que é quando a alta de desemprego e da inflação também dá aquela subida. Então, quais são os motivos dessa mudança econômica na Argentina? Gente, todas essas curvas, todas essas fases, bom lembrar que eu citei aqui as quatro fases, porque o arco que abraça essas fases estão extremamente positivos para a Argentina, tá? E o motivo dessa mudança econômica é porque, com uma inflação de 211%, nossa, velho, o país passava por uma forte recessão quando Milei assumiu o poder, e de lá para cá, o presidente tomou algumas medidas ousadas com a justificativa de controlar a economia. E as principais foram um básico, pessoal, o básico, corte nos gastos públicos, fechando órgãos que considerava ineficientes, incluindo 13 ministérios, tá? E cortando super salários. Ele reduziu os gastos do setor público em nada mais, nada menos que 35%. E as privatizações. Empresas estatais começaram a ser colocadas à venda para atrair investimentos, reduzir o déficit fiscal, puxados pelo setor de transporte, tá? E apesar dessas medidas terem feito o PIB crescer, a taxa de pobreza também aumentou em 11 pontos, subindo para 53%. É porque é um momento, pessoal, de adaptação devido aos cortes dos programas governamentais, tá? Colocando tudo isso na luneta, mesmo com essa recuperação, a Argentina vai fechar o ano com uma contração anual de 3%, mas a projeção é que no ano que vem, em 25, a economia do país cresça na casa dos 5,2%. E isso definitivamente é muito bom. Planeta Diário. O mundo em 2 minutos. Vamos nós aí com o Planeta Diário, que não tem só notícia, né? Informações. Tem muita coisa bacana, inclusive música de qualidade. Obviamente que, afinal de contas, meu bem, esse super-herói não dorme. Traz sempre o melhor do pop pra você. Thank you. parece, mas não é. Block and Crown e os vocais de Kelly Love, um dos hinos dos anos 80, da eterna rainha do pop, Madonna Holiday. Sucessaço, vai por aqui numa versão bem diferente, uma delícia. Deliciosa, meu bem. Agora vamos, deixa eu falar aqui algumas notícias aí que estão movimentando as redes sociais, vamos dizer assim. O nosso menino João Fonseca, por exemplo, ele conquistou o Next Gen ATP Finals. É o torneio que reúne os maiores nomes do tênis de até 21 anos, né? Ele é o primeiro sul-americano a conseguir esse feito e apenas o terceiro a levar o caneco com menos de 19 anos. Os outros dois foram nada menos que os atuais top ranking Alcaraz e Sinner. Pois é, rapaz. Agora, gente, uma outra coisa que está movimentando o pessoal da rede é um avião de pequeno porte caiu em cima de uma loja de carro em uma das principais avenidas de Gramado, sem deixar nenhuma das 10 pessoas a bordo com vida. Ele havia saído de Canela e ia em direção a Jundiaí, no interior de São Paulo. Outras 17 pessoas que estavam no solo ficaram feridas. E segundo a XP, vamos virando a chave aqui, a XP, desidratação das medidas fiscais do governo no Congresso vai reduzir a economia gerada pelo pacote em 8 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Nas contas da corretora, o pacote original iria resultar em economia, numa economia de 52 bilhões em 2025 e 2026, bem menos que os 70 bilhões estimados pelo governo. Agora, nos 2 anos, esse valor ficará em torno de 44 bilhões de reais. Uma outra notícia triste é que durante o domingo, né, a ponte que conecta o Tocantins ao Maranhão simplesmente desabou, pessoal, fazendo carros, motos, caminhões caírem no rio. Até o momento, há 2 vítimas confirmadas e 8 desaparecidos. Um dos caminhões transportava ácido sulfúrico, o que gerou um alerta de risco de contaminação na região. Um vereador local filmou o exato momento do acontecimento. Tá? Vou me atualizar aqui dos números, se tiver mudança a gente vem. Mas a ponte foi construída na década de 60, pessoal. E aí, velho? Década de 60, sem manutenção, dá nisso. Planeta Diário, o mundo em 2 minutos. Vamos ouvir música sertaneja agora. Música sertaneja dos Estados Unidos. Country music de primeira qualidade com Amanda Jordan. Jordan com Anymore. First there was Kate, I looked away. Then all those calls from what's her face. In the middle of the night, I was just like, it's nothing, right? You gave to the Kim K lookalike on vacay. Sent you out for ice. You were out all night. All my friends were right. Now me and all those other girls know the reason why. You take us all home driving the biggest truck you can pick. Cause you got such a tiny little heart. Used to think I couldn't love you anymore. With a você gostou? Muito bem, tudo legal na cabeça do DJ. Agora tem que ir se But a long, long way to go. I'm getting caught up, caught in the afterglow. I keep on saying, I'm saying to myself, don't you mess it up. Você tá ligado que pra sua construção, reforma, você pode contar com Lino Construções. E agora o Lino tem umas ofertas muito legais. É uma campanha agora, vem construir. É, meu amigo. Toda segunda, quarta e sexta-feira tem novidade pra você. É o seguinte, a segunda-feira é a segunda da base. Todo mix de areias, pedras, britas, com descontos de até 12% para compras à vista, ó, no cash, no dinheiro, e 10% no Pix ou débito, tá bom? Tijolos com R$ 899,99 no cash, no dinheiro. Aí, caso seja Pix, fica o preço de R$ 915,00, beleza? É a segunda da base, toda segunda-feira, mix de areias, pedras, britas, com super descontos para você, tijolos também, beleza? Ali no Lino Construções, que fica lá José de Moraes Correia, próximo ao Balão da Delta, e o Zap, pessoal, anota esse número, porque tem muito sacana aí querendo dar golpe. Então anota esse número para sua segurança, 8694251837. Não caia em golpes, pessoal. Lino Construções é credibilidade. Beleza? Vamos nessa. Cidade. Muito bem. E agora? Alô, DJ. O que você quer, seu cabeça de cojuba? Toca uma das antigas. Vamos aumentar o volume e conferir o mestre. Get up. Obre that tank. James Brown. Get up!

Na hora de comprar seu medicamento, procure em quem você pode confiar de verdade. Drogaria Atalaia. Medicamentos de referência, genéricos e similares. E produtos para higiene pessoal, agora em dois endereços. Pedro II, 1031A. E na Francisco Correia com Humberto de Campos, próximo ao INSS. Nosso delivery 3322-4443 e 999-830335. Drogaria Atalaia, cuidando da sua saúde. Atenção, oficinas de lanternagem e pintores automotivos. Temos um recado especial para você. A Casa do Pintor tem qualidade e variedade de produtos para sua pintura ficar impecável. Casa do Pintor, tintas automotivas Sherry Williams, Brazilian e Maza. E todo o material para um acabamento perfeito. Casa do Pintor, faz toda a diferença. BR-402, próximo ao semáforo. WhatsApp 86 999 83 22 99. Pensou num local onde você encontra tudo e mais um pouco para construção, casa, lazer e tantas outras coisas? Santos Construções e Variedades. Tudo para o acabamento da sua casa. Só marcas reconhecidas. Material de caça, pesca, geradores, motobombas, rabetas, tudo. Mas é tudo mesmo. São dois endereços. Avenida São Sebastião e na Getúlio Vargas, ao lado da ponte. Informações 3322-0754 e 98885-2730. Clínica Dr. João Silva Filho, onde você encontra uma equipe de profissionais qualificada na realização de consultas, tratamento com exames de imagem a serviço da sua saúde e pronta para melhor lhe atender. Clínica João Silva Filho, os cuidados que você precisa nas mãos de quem entende. Praça Santo Antônio, Centro. Fone e WhatsApp 86-3131-8090. Responsável técnico, Dr. Tiago Almendra, CRM 4978. Dia 20 de dezembro, a Sexta-feirão da Carne traz sabor e economia pro Natal do Coração Mix Mateus. Assim, o peito bovino com osso, quilo 22,90. Coxão mole bovino, quilo 34,89. Alcatra com maminha bovina, o quilo 39,90. E tem mais, panceta ou lombo suíno, quilo 24,90. Bisteca mineira bovina, o quilo 26,90. Natal do Coração Mix Mateus, economize e celebre com amor. Os melhores nomes do rock passam por aqui. Cidade Rock. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuidado nunca é demais. Farmácias Botica, cuidando da gente, mais saúde e bem-estar. Farmácias Botica, fitoterápicos, suplementos e dermocosméticos. Há 23 anos, cuidando bem de você. Mais saúde e bem-estar. E você tá ligado que a Primogesso faz de tudo para deixar seu banheiro lindão, no estilo. Você quer fazer um box maravilhoso? Cara, tem box em vidro, incolor, temperado de 8 milímetros. Sabe por quanto? R$350 o metro quadrado. Você ainda pode parcelar em até 4 vezes. E se for à vista? Mais barato ainda. Sai por R$315 o metro quadrado. Você tá ligado que Primogesso é tradição, é qualidade, preço baixo. E agora, atendendo pela rua Horizonte, por trás do Banco do Brasil, da Pinheiro Machado. Chama no zap 869-9443-9184. A Primogesso traz um mundo de possibilidades para dar o melhor acabamento para a sua casa. Pensou em gesso e persianas? Primogesso e persianas Caroline. E você já sabe, né? Nosso atendimento está na rua Horizonte, por trás do Banco do Brasil, da Pinheiro Machado. Em gesso, PVC, esquadrias, isopor para lajes, acartonado, vidros temperado, box para banheiro e muito mais. É na Primogesso. Agora por trás do Banco do Brasil e a qualidade top de sempre. E o zap 994-43-9184. Nutrirações Pet Shop. Uma grande variedade em brinquedos, rações, produtos de higiene e beleza. Farmácia completa para atender seu pet. Tudo que o seu animalzinho precisar. Nutrirações, perfeita para o seu animal. Avenida Álvaro Mendes, 1193 Centro. Fone 86-3321-2949. WhatsApp Delivery 99437-6077. Instagram Nutrirações PS. Aceitamos todos os cartões. Nutrirações, perfeita para o seu animal. O presente de Natal para sua casa está no Caboclo Construções. Massa Verbrais PVA Verlatex 20 quilos, R$46,90 à vista. Selador acrílico Verbrais 18 litros, exterior e interior, R$131,90 à vista. Tinta Verbrais interna 18 litros, R$147,90 à vista. Na hora de presentear sua casa, Caboclo Construções, em dois endereços, na Pinheiro Machado e Presidente Getúlio Vargas, ao lado da ponte. Olá, somos a Uniacelv, nota máxima no MEC, o maior polo de ensino à distância de toda a região. Somos o maior em graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes e cursos técnicos. Conheça agora mesmo o nosso polo em Parnaíba, na Avenida Chagas Rodrigues, 950, próximo à Sorveteria Araújo. Uniacelv, WhatsApp 86 99545 5351. Uniacelv, seu caminho mais curto para o mercado de trabalho. Cidade 87,5. Check this out. DJ George Silva, para contratar 998054718. Muito bem, já estamos de volta por aqui na edição da segunda-feira, meu bem. Hoje, 23 de dezembro de 2024, é a véspera da véspera. Rádio Cidade. Cidade Rock. Oferecimento Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Premogesso e Persianas Caroline. Poliferro, qualidade e economia na medida certa. Sempre Bela, sempre ao lado da sua beleza. E Uniacelv, o EAD nota máxima no MEC. Cidade. Super Cidade. Tem sempre uma Sempre Bela pertinho de você, né? Tem Sempre Bela na Pier Machado, tem Sempre Bela na Caramuru, próximo ao mercado. Tem também ali a Sempre Bela na Avenida Álvaro Mendes, ao lado do Super Ideal. Ali também no calçadão da Marechal Deodoro. Tem na São Sebastião, ao lado da Exatos. Tem na Riachuelo, ao lado da Melissa. E claro, no delivery, na palma da sua mão, 998-1300-52. Sempre Bela, sempre ao lado da sua beleza. É muita Sempre Bela, né? Mas qualquer produto que você imaginar pra daquele up na sua beleza, Sempre Bela, meu bem. E vamos nós com Cycle V. Just Go, girl. Just got home from Illinois, locked the front door open.